ponto de bolinha. Todas as minhas anexadas. Uma mentira, mentira, mentira, mentira. Todos os tecidos de um homem, todas as mentiras e anexos destroem uma vida. Todos os dias uma saída, todos os dias uma linha. Todas as linhas um reflexo, todo reflexo uma mentira. Todas as saídas são reflexos, todos os reflexos uma mentira. Todas as saídas são reflexos.